Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, o nosso Nota 7, que hoje lhe traz, tal como já lhe havia dito no passado sábado, ou seja, ontem, irá trazer música clássica, e hoje novamente sobre dois intérpretes, ou dois compositores neste caso. Primeiro, Wendy Carlos, um nome que até é familiarizado, ou seja, é um nome brasileiro. Ele, em 1967, compôs para instrumentos eletrónicos, ele não chegou a compor, ele apenas adaptou, vamos ser mais corretos. Prelúdio e Fuga, que é a primeira obra que vamos aqui ouvir, Prelúdio e Fuga, de Wendy Carlos. Mas não é a única obra que vamos ouvir, vamos também ouvir uma outra, que dá pelo nome de Astúrias. É o tema que vamos aqui ouvir também, na versão de Wendy Carlos. Recordo que estas músicas são músicas clássicas, quer dizer, esta primeira, enfim, não sei, mas são músicas clássicas, mas adaptadas, claro está, para instrumentos eletrónicos. Não é aqui o piano, nem é a guitarra o instrumento principal, mas sim, digamos, os instrumentos eletrónicos. Para ouvir então, primeiro, Prelúdio e Fuga, número 7, a música de Wendy Carlos. Thank you. Estou de volta e antes de mais quero desfazer aqui um equívoco em relação a Vendi Carlos. Eu disse que esta música, a segunda música que iríamos ouvir chamava-se Astúrias e não era, chamava-se Brandenburg Concert número 3. E esta é então, este é então o nome certo para esta obra. Também quero dizer que vamos agora então ouvir mais dois temas. E este sim, o próximo chama-se mesmo Astúrias, mas já é uma composição de Ruth White. Ruth Branco, se quiser. Ora, Ruth White traz-nos então este Astúrias e também Gymnopédie número 1. Duas melodias que até são bem conhecidas. Pelo menos quem aprecia, ou para quem aprecia música clássica, estas duas melodias até são conhecidas. Vamos aqui ficar com estes dois temas e é com eles que eu me despeço. No próximo sábado, à mais nota 7, quando consigo, estimado ouvinte. Thank you.